esperança, sonhos prevalece, prevalece, a vida segue. A malandragem fortalece, fortalece, fortalece, a humanidade cresce. Na esperança, sonhos prevalece, prevalece, a vida segue. A malandragem fortalece, fortalece, fortalece, fortalece. Calma, eu vejo a maldade espalhando ódio por toda a sociedade. Vejo meus manos tendo um piripaque. Malandragem, mensageiro da verdade. Vista alegre, o SOS da cidade. Liberte-se, quebre a falsidade. Falta muito amor e fraternidade. Sou estaque, vejo que o crime não é viagem. 10 da noite de rolê, na maior simplicidade. Marginal, dá o bote, sem piedade. Cena ser tristeza na minha comunidade. Não adiantou ser o mais cruel. Ser sua mãe chora quando olha para o céu. Mormar sem embaçou, nego. Aí enrola tudo num papel, é verdade. Apenas felicidade não é ter uma vida bela. Temos que usar os obstáculos pra abrir novas janelas. Dá as cartas como pede o jogo. Não mostre que seja firme o tempo todo. É na noite de sábado, o mano se vai. Sonhando em ser celebridade, marginalmente conhecido pela sociedade. Se afundou, se afogou na vaidade. Como diz a verdade, tenha fé e ande sempre com a coragem. Mas o caminho é escuro, não se confunde, não seja mais um burro. Mais vale uma família do que uma luz que pouco brilha. E na mente se expande, gera violência. Problemas na adolescência, da sofrida, vida com dores e consequências. E consequências. A humanidade cresce, na esperança sonhos prevalece, prevalece, a vida segue. A malandragem fortalece, fortalece, fortalece, a humanidade cresce. Na esperança sonhos prevalece, prevalece, a vida segue. A malandragem fortalece, fortalece, fortalece, fortalece. Não dá pra imaginar que o ódio pode nos mudar. Sentimento de revolta espalha no ar, isso pode nos matar. Sou mais um soldado pronto pra disparar. Meus olhos não suportam ver minha mãe chorar. Cansei de ser o alvo, de ser criticado. Estava calmo, mas o ódio me formou num louco revoltado. Não sei o que farei, somente triste e subverso. Sempre cumpri meus compromissos, nunca desandei, nisso estou tranquilo. Sempre busco a paz, sempre ganhando mais e mais. Guardando mágoas, aprendendo, ganhando ou perdendo. Fortificando o homem, enfraquecendo. Essa é a lei da sociedade. Que muitos não aceitam, isso tudo acaba sem massagem. Como um jogador, é preciso saber jogar pra não machucar alguém ou a si mesmo se machucar. Entre becos e vielas, encontrei a morte sobre a vida eterna. De tempo ao tempo, quem sabe você se esquiva dessa grande armadilha. Tempo bom ou ruim, vai e volta como a ventania. E que nessa noite vem a bondade e não a agonia. Como sempre, um falso conhecido, pelo meu respeito, vem me chamando de amigo. Só na pilantragem e pá, tem que ser leal nessa selva. Feridas que acompanha várias pessoas, corrói, destrói sua vida toda. Eu sou apenas mais um, infelicidade. Eu sei o que é sofrer entre traidores na maldade. Simplicidade ou verdade, inveja ou falsidade. Nem sei, só sei o que é se sentir o pior. Quando seu sonho era apenas ser o melhor. Apenas. A humanidade cresce, na esperança sonhos prevalece, prevalece, a vida segue. A malandragem fortalece, fortalece, fortalece, a humanidade cresce. Na esperança sonhos prevalece, prevalece, a vida segue. A malandragem fortalece, fortalece, fortalece, fortalece. Mano, é foda, mesmo na chuva temos que seguir. A rua atrás maldade, eu vejo muito por aqui. Faço meus corre com responsabilidade. Quero te mostrar a nossa realidade. Aqui já não brota mais a felicidade. Tem um ódio que nos deixa na maldade, mas é foda. Todos os dias estamos na forca, olho por olho, mano que mata mano. Com frieza vou vivendo e com fé vou relatando. Lembranças que me traz muita dor, passado que me esconde rancor. Num domingo jogando baralho na bela praça, um minuto de silêncio, mano, e na sequência várias rajadas. Quer que tudo tem que ser assim? Vocês não percebem que mata seu próprio irmão no fim. Esperto caminhando tranquilamente, ouvindo o gangue está no disque man inconsciente. Nessa noite eu vejo amor em muita gente. Mesmo assim eu vou prosseguir. Sou mais um da sociedade, tenho que sorrir. Compromisso com vontade, estou em alta vontade. Vejo o mundo sem paciência, só na pilantragem. Prefere guardar vaidade sobre sete chaves. Mas o cuidado